quando eu pego a viola. Esqueço da vida, mas não chora, não chora. É hora da partida, trago o samba no sangue e não posso ficar. Meu amor, não se zangue, que amanhã eu vou voltar. Te trarei uma flor na canção, pois o samba é minha oração. Quando o sol clarear, eu não tava a chegar, pois o samba me leva e me traz aos teus braços tão cheios de amor e de paz. Vai! Quando eu pego a viola, esqueço da vida, mas não chora, não chora. É hora da partida, trago o samba no sangue e não posso ficar. Meu amor, não se zangue, que amanhã eu vou voltar. Te trarei uma flor na canção, pois o samba é minha oração. Quando o sol clarear, eu não tava a chegar, pois o samba me leva e me traz aos teus braços tão cheios de amor e de paz. Vai! Quando eu pego a viola, esqueço da vida, mas não chora, não chora. É hora da partida, o samba no sangue e não posso ficar. Meu amor, não se zangue, que amanhã eu vou voltar. Meu amor, não se zangue, que amanhã